Aê, mano, família tá unida, a minha rap, a Paraíba tá ao contrário, nego. Curtir na vida é o que é bom, né? Então, daquele jeito, quero convidar a massa, chega mais. É bom viajar, viajar, viajar. Irmãos aqui, mano, gravando som. A Paraíba tá ao contrário, nego. Ó, vida linda que me deixa viajar. Fechar os olhos te encontrar em outro lugar. O pensamento me leva no paraíso. Estrela cadente viajando no infinito. Está tão lindo, eu te digo. Todo mundo sorrindo, ninguém tem inimigo. Suave como o vento, vem refresca os amigos. Na praia no domingo, todo mundo tranquilo. Do lado tá mulher e filho, pra completar já tô no brilho. Distanciei o dedo do gatilho. O amor que traz a vida vem causando bom destino. Agradeço a Deus por isso, me leve se preciso. Quero só viver em paz, cada dia aprendendo mais. O amor que nos carrega, a fé que nos libera, a nossa armadura pra lutar. Eu quero só viver em paz, cada dia aprendendo mais. O amor que nos carrega, a fé que nos liberta, a nossa armadura pra lutar. É bom viajar, viajar, viajar. Curtir o lugar, o lugar, o lugar. É bom viajar, viajar, viajar. Curtir o lugar. Viajando também, eu vou mais além. Até de uma forma gostosa junto com meu bem. Com seu sorriso tão lindo, viajo em tudo isso. Percorrendo em suas curvas que me levam para isso. Tão bom viver assim, você perto de mim. Isso me faz lembrar da brisa do mar. Sua pele morena, nós dois juntos a viajar. Tão bom viver assim, você perto de mim. Na brisa do mar, sua pele morena, nós dois juntos a viajar. Viaja, rapaz, viaja, curtir um bom lugar. Está aqui com os irmãos, a gente tá aqui gravando um som, tirando barato, que bota isso aí, ó. Viaja, rapaz, viaja, viaja, curtir um lugar, curtir uma praia, curtir uma casa. Viaja na massa, o tempo passa, pois eu sigo um só destino. Entre o brilho e seu sorriso no ar. Vou te apertar, vou te apertar, vou te apertar, vou te apertar. Relaxa na bela menina singela que tipo naquela me fez sonhar. Vou te chapar, vou te chapar, vou te chapar. É febre forte que transpira o seu corpo. Agora viaja que o bagulho fica louco. Na trilha da vida, alegria contigo, sonhar, dormir, depois acordar. Te convidar pra dar um play e viajar. E viajar.